ela me ligou desesperada, dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada, que hoje acordou enjoada. Vem, não chora, isso é motivo pra sorrir. Fui homem pra fazer também, sou pra assumir. Sei que sou novo, sou curtidor, mas troco tudo isso pelo amor de uma família. Se confirmar, boto meu paredão na ripa. Faz um teste de farmácia aí, bebê. Se depois tive o caso com você, nem precisa de DNA. Garanto que amor não vai voltar. Faz um teste de farmácia aí, bebê. Se depois tive o caso com você, nem precisa de DNA. Covarde eu seria se eu mandasse você abortar. E não chora, isso é motivo pra sorrir. Fui homem pra fazer também, sou pra assumir. Sei que sou novo, sou curtidor, mas troco tudo isso pelo amor de uma família. Se confirmar, boto o meu pare. É assinado direito, vai! Faz um teste de farmácia e bebê. Se depois se tiver o caso com você, e nem precisa de DNA, garanto que amor não vai. Aqui, ó! E faz um teste de farmácia e bebê. Se depois se tiver o caso com você, nem precisa de DNA, garanto que amor não vai voltar. Bem! Faz um teste de farmácia e bebê. Se der positivo, eu caso com você. Nem precisa de DNA.